Carnaval, e não tem como ser diferente, né? Tem gente aí que, além de fazer na vida pública o que faz na privada, transforma a vida pública em folia com a nossa grana. Então, pelo menos no carnaval, né? Vamos dar o troco e fazer a nossa folia, não com a grana, mas com a cara deles. Por que não, né? Hashtag somos todos foliões. E você ouviu aí o sinal no fundo, vamos agora à Arena Central do Sambódromo da Esquina da Federal, porque vai começar aqui a primeira atividade oficial do Carnafronte 2017, o concurso Propina Veneno. Você que com seu 4G está por todas as partes, me diga, o concurso já está rolando por aí, mulher do Gogli? Está sim, Guilherme. Tá rolando. Então eu também já vou me deslocando pra aí, usando aqui a nossa unidade móvel, né? Vem comigo, Pederneiras. Enquanto eu não chego, ó, a mulher do Gogli, vai aí entrevistando a galera. Entrevistar a galera? Sou a mulher do Gogli. Sou acostumada só a responder perguntas, Guilherme. Ok, então deixa que eu faço, né? Vou começar aqui a pegação, pegando gente aqui no caminho. E olha só quem está na folia, hein? Não foge não, companheiro, foge não, vem cá. Já te vi, agora já era. Zé Pecúlio, candidato a prefeito. Zé Pecúlio que está aqui incógnito, né? Ô Zé, pelo que eu vejo, você, mesmo não querendo chamar minha atenção aqui, está bem acompanhado, é isso mesmo, Zé? Bom dia! Bom dia, Guilherme! Exatamente, né? Bem acompanhado aqui, as pessoas às vezes confundem, acham que é meu guarda-costas, mas é o Dr. Abias, meu advogado e vice. Doutor Abias, multifunção, veio curtir a folia, candidato? Não, vim plantar bananeira no asfalto, né? Que pergunta mais idiota, Guilherme. Ok, não tá mais aqui quem perguntou, né? Então, veio curtir a folia? Folia comigo mesmo, você sabe, né? Teve o senador lá falando de suruba, o Romero Jucá. Romero que deve ser parente do Romeu, né? O H. Romeu, bom. Eu gosto muito de folia. Tudo que envolve farra é minha praia. Principalmente se tiver dinheiro dos outros no meio, entendeu? Ah, mas então você veio preparado pra fazer sacanagem, hein? Também, mas você pode reparar que hoje eu tô aqui, ó, com as mãos vazias, mãos limpas. Porque era pra ter santinho, né? Mas eu desviei aí pro meu bolso a verba que era pra fazer os santinhos. Porque, pô, pra que santinho? Todo mundo sabe que eu não sou santo. Eu até podia vir aqui, né, me pagar de santinho. Mas eu já disse, seu amigo eleitor, eu sou candidato pra ser eleito e roubar. Eu falo na cara mesmo. Honestidade e transparência, entendeu? Sempre. Ok, Zé. Candidato Zé Pecúlio falando aqui na cobertura do Carnafronte. Ó, não vou dar mais muito espaço pra você, não. Porque se eu fizer isso e os outros candidatos também estiverem aqui na folia, eu vou ter que dar o mesmo espaço pra todo mundo e isso aqui vai virar programa de político, né? Não rola, né? Dá pra todo mundo não, né? Mas, ô Guilherme, você me dá? Pergunta meio capciosa é assim... Dá o quê, Zé Pecúlio? Me dá, ué! Você me dá? Eu não! Então, você me vende? Mas vender o quê, Zé? O seu voto, ó! Prometo colocar seu nome aqui, no meu caderninho, com um apelido bem legal pra colocar na planilha! Ah, Zé Pecúlio, vai com esse caderninho pra lá, rapaz! Pra lá, ó! Pra aquele canto lá, hein! Zé, depois a gente conversa, tá? A mulher do Gogli, já começou o concurso Propina Veneno? Já sim, Guilherme. Você não vem? Vou sim, mulher do Gogli, que eu me desviei aqui pelo caminho, né? Me ajuda a chegar até aí, vai me guiando. Vira à direita. Siga adiante por 10 passos. Eu disse 10 passos, Guilherme. Pronto. Vira à esquerda. Assim você parece voz de GPS, hein, mulher do Gogli? Vem comigo, Pederneiras. Eu sou voz de GPS, Guilherme. Próxima curva, 15 passos à frente. Cuidado com o moreno alto. Forte. Com músculos torneados. Pronto, já pode parar, ó. Já cheguei aqui, vamos continuar a transmissão. Carnafronte, aqui a folia não para e vai até a última instância. Abias Filtro protege seu corpo de forma eficiente durante o banho de sol. Fator de proteção 171. Concurso Propina Veneno rolando, a primeira atividade oficial do Carnafronte 2017. Mulher do Gogli, explica pra mim. De onde vem essa tradição de se vestir de mulher? De muito tempo atrás, Guilherme. É uma mistura de carnaval com festa junina. Como assim carnaval com festa junina, mulher do Gogli? Na festa junina tem cadeia. Você lembra? E como lembro, né? Eu morria de medo que alguém pagasse lá, sei lá, R$1, R$2, só pra me mandar prender ali na cadeia da festa e ficar lá dentro da jaula, né? Mas, enfim, eu continuo sem entender a sua associação. É uma mistura de elementos, Guilherme. A cadeia vem da festa junina. A roupa de mulher do carnaval. Quem vai para a cadeia? Se veste de mulher. Sabia que tinha uma explicação podre por trás dessa sua aparente seriedade, né? Mas vamos lá, as 24 candidatas já no palco, sambando ali, dançando. E olha só quem tá ali, rapaz. Tem o Homem do Bussaco. Darth Vader também vestiu a sainha e caiu na folia. E o júri vai analisando, ali ó, dando sua nota pela performance dos candidatos ou candidatas e seus advogados ou advogadas. O que não falta aqui, inclusive, é advogado, né? Impressionante. Mas vamos agora aqui à fase mais importante do concurso Propina Veneno, a fase das alegações. Como é que funciona a mulher do Gogli? Guilherme, os candidatos fazem um discurso para conquistar os jurados e provar que merecem os dois prêmios em disputa. Prêmio Santo do Pau Oco. Prêmio Nova Madre Teresa de Calcutá. É, e para faturar esses prêmios, os candidatos podem fazer uso de vários recursos, né, que contam pontos, como, por exemplo, alegar inocência, derramar lágrimas, citar o nome de Deus, pedir justiça, tudo isso aí é analisado pelos jurados, né? Tem concorrente falando já? Vamos ouvir, vamos ouvir. Eu não tenho nada, não devo nada dessas acusações que me falaram. Ô, mulher do golpe, todos os participantes têm essa voz fina assim? Todos. Vamos ouvir então. São delatores, confesso que me delataram. E esse aí é forte concorrente, hein? Tá bem preparado, impressionante. Estudou bem a cartilha, hein? Tá na mão de Deus, né? Nós colaboramos com a justiça. Outro concorrente citando Deus, ponto bônus, portanto, vamos ouvir. Eu tenho fé em que Deus vai mostrar a verdade. É, mais um concorrente forte, impressionante mesmo, altíssimo nível. Vamos ouvir mais um. Primeiro, agradecer a Deus, né? Porque a gente passou, mas primeiro porque na justiça. Citou Deus, justiça, é, o páreo vai ser duro, hein? Eu que não queria estar aí no lugar dos jurados agora, porque não mesmo, hein? Impressionante o nível dos candidatos. Bom, esse agora é o último da lista já, mulher do Gogli, vamos ouvir? Eu andei 56 noites, passei 56 noites e 57 dias no deserto. Li a Bíblia de ponta a ponta, aprendi muito. Opa, esse aí começou bem, tem até torcida, tem gente gritando que já ganhou, né? Tá aí, batido o martelo, habemos ganhador ou ganhadora. Enfim, concurso Propina Veneno e por decisão unânime, que cena, amigos. Os jurados decidiram dar a ele ou ela os dois prêmios em disputa e não só isso não. Também o Oscar de melhor atuação. Que cena linda, viu, Spielberg? Que cena linda. Tá ali o vencedor recebendo sua tornozeleira. É realmente um momento aqui de grande emoção, mas é só o primeiro. É só o começo. Carna Fronte 2017, aqui a folia com o seu dinheiro é garantida. Rapidex Marmitas Fiscais, a única que esquenta tudo, até as notas mais frias, sem torrar sua grana. Música enquanto eu e a mulher do Goglin enxugamos as lágrimas, ó, já voltamos ao vivo aqui do Sambódromo da Esquina da Federal. Eu tenho algo a dizer.